mais um Sporting 160 e não, ainda não sou João Castro, mas tal como disse no programa anterior, lá chegarei um dia e bem menos nervosa do que aquilo que estava a semana passada. A música que acabámos de ouvir é novamente do programa da BBC, do Match of the Day. E pronto, e depois de uma semana passada que efetivamente fez com que começássemos o programa com um clima muito, muito carregado, esta semana a versão é a mesma. Mas o Sporting jogou ontem com o Marítimo e honestamente acho que depois daquilo que vimos todos ontem, existe uma pergunta que se impõe. Meninos, boa noite e João, vou começar por ti. Boa noite. Já Boa noite, Mariana, e chegou boa a noite. altura de ficarmos preocupados. Em primeiro lugar, boa noite a todos que nos ouvem e aqui um forte abraço para todos os Leões, porque estamos a passar realmente mais uma vez numa fase complicada. E respondendo à tua questão, conforme te disse no programa passado, eu estou preocupado desde 2002. E isto não é uma banalidade, é porque realmente tem acontecido no nosso clube durante estes anos uma clara falta de competência de quem nos dirige. E por isso, tirando algumas exceções pelo meio, a verdade é que não é por este empate, nem se calhar pelo resultado do Benfica, porque perder no futebol é um dos três resultados possíveis, é realmente pela falta de evolução e pela falta de qualidade que eu vejo no Sporting. E o que me preocupa é que não vejo realmente melhorias. Não vejo capacidade de fazermos algumas aquisições que eu achava importante, que eu já referi. E, portanto, eu vou começar pelo responsável máximo, que é o presidente. A escolha de treinador, segundo ele, é dele. A escolha do Viana também é dele, porque o Viana entrou como diretor internacional e depois, por artes mágicas, passou para diretor desportivo. E está na altura do presidente e de toda a estrutura realmente ficarem preocupados. Porque o que vai acontecer aqui e o que já está a acontecer, Mariana, é o seguinte. O Kaiser vai ser o bode expiatório, obviamente, todos estes resultados. O próprio Kaiser já percebeu isso, percebo pelas palavras dele quando refere que o Vieira é o substituto do Bruno Fernandes e que não é compatível. Ou seja, o Kaiser não manda bola em termos de aquisições e, portanto, como não manda bola, já está a passar a responsabilidade para quem realmente as fez e, bem, sabe que ele vai ser queimado. E, Bom, portanto, João, aqui. e desculpa Força. só estar a interromper-te, mas pegando um bocadinho naquilo que estás a dizer, da responsabilidade do Kaiser em toda esta situação. E, efetivamente, ele acaba por ser um pouco responsável, mas uma das coisas que falámos ao longo do ano passado e uma das coisas que vocês falavam aqui era o facto de termos que dar a oportunidade da pré-época ao Kaiser. E, efetivamente, essa oportunidade foi dada. E achas que depois da pré-temporada que toda a gente viu como é que foi, e depois do jogo da Supertaça que foi o que foi, e depois do jogo de ontem, aquilo que tu estás a dizer é que a culpa não é só do próprio Kaiser, mas também de toda a envolvência no processo. Efetivamente, se a culpa não é do Kaiser, e acho que era por aí um bocadinho que tu ias. Efetivamente, será de quem? Ou será da estrutura toda por si só? Será das decisões que foram tomadas? A culpa vem de onde, efetivamente? A responsabilidade máxima é sempre do presidente, é ele que tem que emendar os erros do passado. Os sinais estavam lá na época passada, o Pedro comentou várias vezes ao longo da época a responsabilidade de toda a estrutura e do próprio Kaiser, e os sinais estavam lá não só na época passada, os sinais estavam nesta pré-época. Nós avisamos, fomos avisando nas redes sociais, o que estávamos a ver, fomos vendo as contratações, fomos vendo as faltas das vendas também de algum valor, a falta de capacidade para colocar os emprestados. Podemos ver que os emprestados estão quase todos em clubes estrangeiros, ao invés que os nossos rivais, como o Benfica, por exemplo, está a emprestar e a ganhar poder sobre os clubes nacionais. Nós estamos a emprestar os jogadores todos a clubes estrangeiros, é o Geraldo, é o Matheus Pereira, é o Alan Ruiz, é o Viviano, é o André Geraldo, e emprestamos todos ao estrangeiro. Portanto, só temos realmente o Palhinha, só me estou a lembrar do Palhinha e provavelmente mais algum outro jogador, de resto é tudo aos clubes estrangeiros. Portanto, nós temos uma falta de capacidade de colocar os jogadores, temos o Daniel Bragança no Estoril, ainda hoje me disseram, um benfiquista que tenha trabalha no futebol, que me disse que se o Daniel Bragança jogasse no Benfica, provavelmente seria o substituto do Gabriel, nesta altura em que ele está lesionado, para vermos a diferença. Não conseguimos colocar o Daniel Bragança, não só não colocar numa primeira divisão, mas aproveitar o realmente no plantel lá. E depois temos, que vendas é que nós temos do Sporting? Jonathan Silva, 3 milhões, Domingos Duarte, 3 milhões, Yuri Medeiros, 2 milhões. Portanto, uma falta de capacidade de vendas, de colocação de jogadores e de aquisições, porque vamos ver. E o Sporting Tático hoje fez aqui um post muito interessante. E eu passo a citar, isto é, portanto, é da autoria do Sporting Tático. O Sporting tem 10 jogadores desde que chegaram, desde janeiro. Gastamos 35 milhões. Não há um único jogador que seja um titular indiscutível. Foi o treinador que escolheu, pelas palavras do Kaiser, não foi ele que escolheu. Portanto, quem escolheu foi o Scouting, foi o diretor desportivo. Tirando o Plata, que pelos vistos é uma aposta mais para o futuro, a meu ver, erradamente, mas os outros jogadores deviam ser apostas no 11. Mas quem é que temos? Ilori, Neto, Rosier, Borja, Dumbiá, Eduardo, Camacho, Vieto, que veio naquele negócio do Gelson, mas pelos vistos não é titular, porque é o substituto do Bruno Fernandes, e o Luís Filipe. Portanto, nós titulares, se calhar só Isso temos é aqui o para dar Luís para Filipe. rir, o substituto de Bruno Portanto, Fernandes. isto é para rir mesmo, se não for para chorar. Porquê? Porque nós não temos realmente qualidade. E quem é que fez as aquisições? Se não foi o Kaiser, terá sido alguém. Quem Portanto, neste foi? caso, é o Viana o responsável ao máximo. É o diretor desportivo, a responsabilidade é dele. Se me perguntares, o Kaiser deve sair? Seria uma pergunta direta. Se for só para sair o Kaiser, não. Porque Exato. vai ser o Kaiser, vai entrar outro igual. Eles vão arranjar alguém que, obviamente, obedeça a esta regra do diretor é que manda e o diretor é que faz as contratações. Se for só para sair o Kaiser, não vale a pena sair. Vai entrar outro e passar 3 meses estaremos aqui a discutir o mesmo. Agora, se for para mudar uma estrutura e emendarem a mão e colocarem alguém que perceba realmente de trazer e de aportar qualidade, alguém que saiba fazer isso, saiba negociar, saiba vender, saiba colocar jogadores. Aí sim, se calhar nós precisávamos de rolar duas cabeças. Eu acho, e sou a favor de, sou apologista mesmo, que é tempo de mudar enquanto o mercado está aberto. Porque a partir de 31 de agosto até janeiro não conseguimos emendar nada. Apurar responsabilidades, digamos assim. Pedro, boa noite. Boa noite. E falando do próprio jogo em si, tu ontem, efetivamente, um dos teus tweets foi a falar sobre o facto de estarem a culpar o Thierry, no gol do Marítimo, porque efetivamente toda a gente, depois do jogo da Supertaça que ele fez, e falo por mim, acabei por criar nele um miúdo que a ideia de alguém que não falha. E efetivamente o Thierry é falível, tal como qualquer outra pessoa, Nós, tal claro. como qualquer outro jogador. Como é que tu viste o jogo? Quer no geral, quer no particular, em termos de jogadores que tenham merecido o teu destaque. Isso começa bem. Olha, primeiro deixa-me já pedir desculpa aos ouvintes se me vou repetir muito em relação ao que disse no programa passado. Eu tomei aqui uma série de notas para não tentar entrar pelos mesmos caminhos, porque na realidade o jogo de ontem mudou o resultado, negativo na mesma, apesar de ter sido um empate. Na semana passada tinha sido uma derrota e um troféu perdido, mas em termos práticos é a mesma coisa. O Sporting faz uma exibição fraca. O Marítimo era um clube ontem para. Eu não costumo, nem costumo entrar muito nesse aspecto, mas a verdade é que o Sporting, a jogar minimamente e com alguma qualidade, ontem acabaria por vencer com tranquilidade, mesmo sofrendo aquele primeiro golo inicial, na segunda parte onde dominou completamente, e aquele domínio completo no sentido territorial, com jogadores de qualidade e com outro tipo de, se calhar, de treinador, teríamos vencido com alguma facilidade. Não acontece há 3 anos. Eu não consigo destacar assim nenhum jogador, não houve ninguém que tivesse Pela muito acima. positiva e pela negativa, Pedro. Não, eu ia dizer, não houve ninguém que os menos maus, diria assim, na minha opinião. Porque isto já sabemos, somos todos treinadores de bancada. Talvez o Wendel, o Acunha, talvez o Bruno Fernandes, são ali os três que fizeram talvez menos má figura, porque até aos centrais a coisa correu muito mal. Mas do jogo em si, o que me, como eu ia dizer, o que mais me espanta. nem é o jogo em si, é... Já fomos falando disto no Twitter, nas redes sociais, um pouco no ano passado, como aviso, e para mim há um problema gravíssimo, que é o Sporting, o João já disse aqui um pouco, que é o Sporting contrata jogadores que não entram na equipa. Ficou criada uma ideia que em dezembro, e é uma ideia que era verdadeira, que é verdadeira, a ida ao mercado correu relativamente bem, porque nós já sabemos que temos que ser muito incisivos e não podemos gastar dinheiro mal gasto e, portanto, contratar jogadores que depois não vão servir. E depois sabíamos perfeitamente as lacunas. Estavam identificadas. E não conseguimos colmatar essas lacunas na totalidade. E assusta-me, eu já disse isto acho que na semana passada, eu vou ter que repetir, a mim preocupa-me que o Sporting arranque a época 19-20 com Renan, Luís Maximiano e Diogo Sousa. E uma equipa que não tem baliza e que já que tanto que falaram quando o Porto perdeu, que e quando o Porto perdeu da última vez na primeira jornada do campeonato, o Sporting foi campeão, pois foi, curiosamente, nessa equipa tinha... um senhor chamado Peter Schmeichel. E até começamos com um empate, 2-2, em casa de Santa Clara, acho que foi isso. E, portanto, nós não colmatamos as falhas, não temos cuidado no setor defensivo. Já não vou falar no 6, já não vou falar no atacante. O atacante, repare, hoje saiu aquela notícia do Bas Dost que poderia sair porque... era o jogador mais caro da liga. Era assim. É que são aquelas notícias que só são mesmo dadas com o jogador Sporting. Para um jogador que foi absolutamente fundamental nas últimas épocas do Sporting, farta-se de marcar golos, está a 8 ou 9 golos de entrar no top 10 dos melhores marcadores da história do clube. E é tratado desta forma, mas o Sporting não soube também precaver-se e preparar, quer dizer, vamos arrancar esta temporada, estamos... hoje é dia 12, o mercado fecha dia 30, não é? 31. E, portanto, estamos a 19 dias do final, já se fala que podemos vender o Dost para contratar, se calhar, outro jogador, e andamos aqui, nós sabemos que é absolutamente fundamental ter 3 atacantes que nos garantam 40, 50 golos e não fomos capazes de olhar para isso como uma prioridade. Portanto, problemas das lacunas... Deixa-me só dizer uma frase. Eu juro que é só uma frase, depois continua. Peço imensa desculpa. Que eu sei, aquilo que eu estava a falar de falta de planeamento e também a culpa na política desportiva. Como é que tu vais buscar um treinador que assenta numa filosofia de jogo onde o teu melhor avançado, que te garante mais de 20 golos pela época, não encaixa? Só deixo aqui esta reflexão. Pronto. E além disso, e muito bem observado, temos a questão, para mim também importante, que é, já falei disto também o ano passado, estas coisas, o mal do Sporting depois também está sempre em baixo, é que nós vamos nos repetindo e ideias que temos aqui falado e que não vemos serem colmatadas, que é a questão da formação. Bah, nós quando fomos buscar o Kaiser, eu imagino que pelo seu passado na academia em Amsterdão, no Ajax, tivesse aqui um efeito, causa, não é? Vamos buscá-lo para dar, pelo menos, não digo continuidade, porque realmente na formação nós temos estado aqui um bocadinho intermitentes, mas para iniciar um projeto sério nesta área. Porque se é para fazer isto, se é para jogar com estas equipas, se é para jogar com uma equipa que vê-se a rasca para empatar com o Marítimo, que aquele final de jogo, aqueles 15 minutos, podia dar para os dois lados. E se vê a rasca para empatar, que podia ter ganho, mas também podia ter perdido, e foi de uma intranquilidade incrível, então para isso aposte-se de uma vez por todas na formação. Escolham-se os jogadores. Não se desfaçam ao desbarato dos jogadores, que depois nós temos sempre esta questão. Sempre que um jogador de Sporting é vendido, aparece sempre um conjunto de gente que é sempre... Opa, ou porque ele não serve para nada, ou porque este não joga, eu vi-o no Sub-13, eu vi-o nos Júniors, eu vi... Opa, e sempre uma conta de... Opa, e depois? Mas depois andamos todos a dizer... Ah não, temos uma academia que pá, tem os melhores jogadores do mundo, tem coleções da Colonex que é uma maravilha... Pá, esqueçam lá. Ou se aposta de uma vez por todas na formação e sujeitamos aos resultados que daí venham e que pode demorar... E depois, ou então, Opa, então esqueça lá, vendam logo de uma vez por todas e aposto num ou outro lá, enfim, lá calhou o Thierry, e por isso é que eu referi aquilo do Thierry. Porque o Thierry, já na supertaça, foi aquilo que aconteceu, um tweet que até o João referiu bem, da parte em que ele apareceu a chorar, que não tem nada que chorar, e depois, obviamente, são jogadores que sentem mais as coisas, são jogadores que estão formados no clube, estão ali a sair do casulo para ganhar a vida própria, e são, obviamente, sentem muito mais aquela ligação ao clube. Bah, não acontece com todos, mas imagino que o Thierry esteja a acontecer, e imagino que seja o tal sonho, o progredir, o chegar à equipa principal. E, portanto, ou se dão estas oportunidades de uma vez por todas, ou se assume que temos capacidade de criar equipas com base de formação, não só, porque nós já sabemos que não há, e a história do Ajax, claro que não vive só de formação, vive também, obviamente, de outros jogadores que aí sim, e aí é que depois veio tal questão do planeamento, em perceber quais são os jogadores que nós encaixam melhor, como é que nós vamos olhar para o sub-23, se a equipa B faria sentido ou não, se isto tudo, como é que isto tudo encaixa numa ótica de camadas juvenis, júniores, formação, vem ali dos B, sub-23, como é que encaixam na equipa principal? Como se tivéssemos que refazer toda a estrutura de pensamento. Mas depois tens um problema, Mariana, deixa-me só, e para terminar, tens um problema, que é o tempo. É que o tempo não joga contra, o tempo não joga a nosso favor. Não joga a favor dos adeptos, que estão fartos, que estão ainda agora o campeonato começou e já está tudo num alvoroço terrível, e ainda só estamos a falar de futebol, porque eu hoje ainda quero falar aqui um bocadinho das modalidades e do Sporting Olímpico. Mas não há tempo por parte dos adeptos. E, obviamente, esta direção, alguém acredita que esta direção poderia... Vamos imaginar que o projeto passava por isto que estou aqui a falar, apostar a formação, contratações cirúrgicas, montar aqui um esquema, e quem sabe daqui a 5 anos ou 4 anos daria resultados. É impossível. Não é possível. Não é possível. E são eles depois que também não ajudam a que isso seja possível. Primeiro porque na semana passada foi aquela idiotice, não há outra expressão, de dizer que não está preocupado para depois aparecer nas televisões a fazer aquilo. Não faz sentido. E mesmo que não estivesse preocupado, que aquilo que eu disse, que eu percebo a ideia genérica, a seguir a uma derrota como aquelas, em véspera de uma deslocação na Madeira, tradicionalmente difícil, onde nós não ganhamos há 3 anos, tem que se ter cuidado. Tem que se falar ao coração dos adeptos. E enquanto não se perceber que esse lado comunicacional, a falta do tempo que esta direção tem, e ainda há pouco discutia no Twitter a questão de mas com o Bruno de Carvalho no Marco Silva não se critica. Pois não, porque se percebia que havia ali sinais positivos. E aqui estão a demorar, porque não há, porque o tempo que o Bruno Carvalho teve era maior. Se fosse ao contrário, invertido, se calhar também era a mesma coisa. E agora o tempo de Varandas ainda é mais pequeno, porque tudo está tudo à espera. Primeiro, por um lado, aqueles que não o apoiam claramente, e são muitos, é o que é, não vamos agora entrar aqui, mas porque o tempo é escasso, é diminuto. E isso, já sabemos, que nós, já nós temos dificuldades em preparar as diferentes temporadas, com o tempo curto, ainda mais complicado vai ser. E, portanto, vejo aqui, muito preocupado com o que possa vir a acontecer nos próximos dias, nomeadamente com os jogos que vamos ter. E relativamente à estrutura do jogo, e agora falando um bocadinho mais diretamente para o João, já não vale a pena tentarmos perceber aqui porque é que o Plata não é convocado. Mas percebemos que o Vieto efetivamente consegue jogar ao mesmo tempo que Bruno Fernandes. Portanto... Eu gostava que tu me desses uma justificação para o Plata não jogar, mas não sei se a tens. Eu tenho uma justificação para o Plata não jogar. Primeiro, porque o Plata foi uma aposta do scouting e lá convenceram a estrutura a comprar o Plata. Portanto, não passou pelo treinador. O treinador pode até nem gostar ou não achar que o jogador ainda esteja preparado. Agora, quando vemos a escassa qualidade individual dos nossos extremos, em termos de decisão, vemos o Rafinha numa forma miserável em termos de decisão, quando tem que passar remata, quando tem que rematar passa, quando fica isolado falha dois golos cantados, A minha questão é, será que o Pata não metia a bola lá dentro? Se calhar acho que sim, acho que metia. E uma coisa é, ainda hoje vi uma discussão em WhatsApp e vi discussão no Twitter, uma coisa é jogar no Sub 23. O Pata no Sub 23 vai, obviamente, mostrar qualidades, mas é, jogará muito melhor inserido, como o rival faz, com o 11 melhor do clube. Teres o Bruno Fernandes a dar-te bolinhas de bandeja para te apareceres na cara do golo, ou teres o Acunha que te deu aquela bola ao Rafinha, que foi o único lance que nós tivemos depois do Kaiser decidir pôr o Wendel a trinco e desmontar a equipa toda do Sporting, que só não perdemos porque o Marítimo não sabe mais. Essa é que é a verdade. Ou seja, nós para apostar nos jovens e nos talentos, eles têm que ser condicionados no melhor 11 do Sporting. Têm que ser colocados a jogar com os melhores. É assim que eles vão evoluir e é assim que eles vão mostrar mais aptidão. Porque uma coisa é tu jogares ao lado de quem joga muito e vai-te fazer bons passes, vai-te fazer boas marcações, vai fazer boas tabelas contigo. Outra coisa é tu jogares com 11 jogadores que não estás habituado a jogar, a jogares com jogadores com, obviamente, de inferior qualidade, que ainda estão a aprender. Isso é muito mais difícil subsistir. A qualidade individual, como o Benfica está a fazer, e bem, eles são inseridos no melhor 11, e está a saber a aposta que o Benfica tem. E vais-me dizer, olha lá, jogadores, o Plata, se tivesse no Benfica, se calhar já tinha sido aposta. Se calhar já tinha sido aposta. Ele Eu demonstrou acho no que não era Mundial se Sub-20. calhar, eu acho que não era se calhar, já tinha sido Pois. aposta. Eu já disse isso aqui, e volto a repetir, Claro. hoje disseram-me que o Daniel Bragança, se estivesse no Benfica, seria um ótimo substituto para o Gabriel. Foi-me dito por alguém que trabalha para o Benfica, Então, nessa mas. forma. E desculpa estar-te a interromper. Então, mas não podemos ir por outro lado, que é neste momento, e comparativamente ao Benfica, porque efetivamente estamos aqui a comparar. Titularidade e qualidade de jogadores. Achas que no Sporting, neste momento, o medo de errar, e lá está, é aquilo que nós dizemos muitas vezes, é se fôssemos campeões há 10 anos, já éramos campeões tarde. Efetivamente, achas que no Sporting o problema está no medo de errar e no medo do erro? É assim, Ou é mesmo uma falta de consciência de que essa aposta tem que olha, existir? vou-te ser muito sincero, acho que é falta de qualidade. E a qualidade não estou a referir só a alguns jogadores e a lacunas que temos no plantel. Eu já te disse, em termos de alas, temos o Rafinha, o Acunha e o Diaby, são os principais extremos. E obviamente o Acunha, por mais que eu acho que é um jogador, é melhor a defesa esquerda, a extremo não desequilibra tanto, não está em forma, viu-se. O Rafinha está num momento horrível, o Diaby é o Diaby. Na frente só temos o Dost e o Luís Filipe. Olhamos para o banco dos rivais em avançados e até nos rimos. Até nos rimos. Certo. Pronto, né? Porque só temos o Dost e o Luís Filipe. Num contexto em que o Dost, nesta tática, resolve pouco ou resolve nada. O Vieto seria o reforço mais talentoso, mas, segundo a opinião do treinador, é o substituto do Bruno Fernandes. Portanto, não joga com o Bruno Fernandes. Portanto, tivemos a aquisição mais cara para estar ao banco a substituto do Bruno Fernandes. E depois temos um treinador que, obviamente, só joga em 4-3-3. Portanto, contratamos jogadores que jogam, temos jogadores que podíamos jogar melhor em 4-4-2. Temos um treinador que aposta em 4-3-3. E quem desespero decide tirar o Eduardo e deixar o Wendel a trinco e desmontar a equipa toda. E não perdemos porque não calhou. Ou seja, se isto é falta de qualidade, é, mas é transversal. Não é só o treinador, é também a quem contratou, a quem aposta. Isto é completamente transversal. E agora, outra questão que eu acho importante aqui ver, que nem sequer falámos. O Sporting, quantos laterais direitos é que tem? Ristovski, Rosier, Thiarry e Bruno Gaspar. Temos quatro laterais direitos. Quantos pontas de lança temos? Dost e Luís Filipe. Se isto não é competência, não sei o quê. E pegando um bocadinho nesta questão da competência, e agora diretamente para ti, Pedro, uma das frases que o Kaiser disse, sim, porque houve várias emblemáticas ontem, foi a de que os jogadores novos têm que jogar mais e melhores. Então o problema não está nos jogadores antigos. Está nos jogadores novos que entraram e estão a adaptar-se. Eu agora vou fazer um termo comparativo que efetivamente aconteceu, e este fim de semana toda a gente viu. A equipa do Gil Vicente é toda nova. Portanto, a desculpa do adaptar neste momento já não existe. Qual é a justificação? E eu hoje estou numa de me dar as justificações. Sim. que é qual é a justificação que o Kaiser tem para dizer uma coisa destas? Porque a verdade é que a equipa do Sporting, efetivamente, os reforços não jogam. Portanto, se os reforços não jogam, como é que nós vamos pegar com a culpa de que os novos têm que jogar mais e melhor? Não, olha, eu nem sei o que te diga, porque o Kaiser tem tido conferências de imprensa pós-jogo que são, enfim, eu já o ano passado ouvia muito pouco para não me irritar um bocadinho com algumas das coisas que eram ditas e o que me importava eram os resultados desportivos, mas a verdade é que não é compreensível. A questão do. Nós já sabemos que há jogadores que, claro, que um jogador chega cá e tem sempre a sua adaptação, mas a questão para mim da adaptação, quer dizer, houve pré-época, os jogadores são treinados, são. A pré-época, pelo pouco que eu sei, e não sou treinador nem nada que se pareça, há pelo menos ali dois aspectos que devem se treinar, que são essenciais. Quando se termina uma pré-época, a primeira é o aspecto físico, não é? É para isso que a pré-época também serve, para as pessoas começarem a recuperar no plano físico para um campeonato que é exigente, entre campeonato, taças e Liga Europa, vamos ter aqui 40 ou 50 jogos, e é também, obviamente, para pelo menos mais duas coisas: jogadores novos que são adaptados, que chegam, que vão sendo utilizados e também para começar a criar rotinas e perceber-se quais são os que efetivamente melhoram, quais são os que vão ser importantes. Portanto, há aqui uma série de coisas que podem e são treinadas durante a pré-época. Se nem o próprio Kaiser se começa a entrar aqui num rodeio das suas próprias palavras e diz uma coisa que não, depois não acontece, já mostra um desnorte elevado para a primeira jornada do campeonato. E a questão, vamos sempre parar ao mesmo problema. Nós vamos ao mercado para contratar jogadores novos que. Não é por serem novos que os vamos contratar. Eles são novos, já os contratar, são novos, mas não é por eles serem novos que eles devem jogar. Nós achamos que quando os contratamos são reforços, pelo menos, para o 11 ou para a estrutura, para aquilo que compõe os 20 e tal jogadores. E a questão é que isso não se viu. Não se viu. Quer dizer, tu andaste a treinar a pré-época toda com o Vieto para depois não o colocar. Repara, ele ontem quando coloca o Vieto. Foi naquela ótica de, sabes, pareço eu a jogar o FM, ou antigamente o Championship Manager, quando aquilo ainda cabia numa disquete. Sim, eu sou muito velho, ainda cheguei a jogar isso numa disquete. E portanto, quando aquele desespero em que um gajo já não sabia o que havia de fazer e manda os atacantes todos lá para dentro e mete. Ora bem, quem é o gajo Mete mais colar atacante que também. nós temos? Hã? Mete colar. E meteu colar Exatamente, também. isso. E vai tudo, porque eu já não sei o que é de fazer e vou meter isto. Portanto, mas eu não percebo nada de futebol e, portanto, eu fazia isso no FM, ou no CM, ou no Championship Manager, caso. E, portanto, eu metia porque eu sou um burro, não sou treinador, portanto, a minha área não é essa, nunca foi, e mando aqui uns bitaites porque isto é giro e nós gostamos todos disto e de falar e divertir-nos com o futebol e não nos chatear. Portanto, todo este discurso, pá, não sei, entristece-me porque não anda ali à volta de assuntos, pá, que ele tem que se assumir. E esse é um problema que eu já alertei aqui na semana passada e que me parece evidente. O Kaiser já na época passada, eu já tinha falado com o João, eu já disse isto na semana passada, estou-me a repetir, mas vou ter que referir outra vez. O Kaiser treina, não faz mais nada. E eu temo que ele seja claramente um pau-mandado. E um pau-mandado não vai passar muito daquilo e vai acabar por arranjar desculpas e vai ser queimado se a coisa não corre bem. Mais uma vez, eu vou bater aqui na madeira e eu espero estar completamente errado e que o Sporting seja campeão e que nós sejamos todos contentes a festejar em maio o título e essas coisas todas. Mas a verdade é que isto não parece nada esse caminho e a consequência vai ser o treinador e o bode expiatório, já nós já sabemos. Porque expulsar outro presidente não parece que seja execuível acontecer num futuro próximo. Treinador é sempre mais fácil e E depois vamos andar aqui, depois quem trocamos, aqui vamos meter e vem a seguir. Se calhar o João até pode falar um bocadinho do que é que ele acha, porque já falamos em off, de quem é que pode vir no caso do Kaiser sair, ou de quem é que poderá espreitar essa posição. E isso, pá, e este discurso, e repara, 180 minutos de jogo, e eu já estou cansado de falar do Sporting, destes problemas. Nós não conseguimos, não temos paz. É um clube que não tem paz, é guerra civil Não respira. permanente. Não respira. Pá, eu atualmente estou de férias, vi o jogo ontem, desliguei logo tudo para nem me chatear, nem ouvi logo as declarações do Kaiser, fiz o meu texto para o blog às 7 da manhã de hoje, que foi quando acordei, e pá, e quando me sentei aqui, no exatamente no mesmo sítio onde estou hoje aqui a gravar, porque aqui o sítio não é muito famoso na rede, na internet, e eu comecei a escrever e disse: porra, vai tudo começar outra vez. E andamos nisto. Nós temos 4 temporadas de Sporting 160, vamos fazer 3 anos em dezembro. Pá, eu diria que, tirando os programas de convidados, se pegarmos nos outros programas, é, pá, 90% a falar de desgraças, do que acontece. Desgraças, que efetivamente só são desgraças futebolísticas e felizmente não mexem com outros assuntos, mas que é isso, é a nossa sina. E parece que não saímos disto. E repara, Mariana, vamos estar aqui a fazer a temporada 15 e vamos estar aqui já o Castro a pensar na reforma e a passar férias nas Bahamas à custa da avença que recebe aqui no Que Sporting maravilha. 160. E vamos estar a falar exatamente das mesmas coisas. Já estou a imaginar o Castro de Bengala a falar da formação No scouting, e do não. scouting, e a dizer, e com uma barba até aos pés. Vamos estar aqui nisto. É triste. Olha, e falando agora, e falamos em off, obviamente, do substituto do Kaiser. E a semana passada fiz-te essa pergunta. A tua resposta foi uma resposta à Kaiser, politicamente correta. É verdade. Mas eu agora pergunto-te: quem é que tu achas que pode vir a substituir o Kaiser? Enquanto vocês estavam a falar, eu estava a pensar nisso e falamos um bocado em off e vou brincar um bocado com a situação para não ser uma resposta política. E o que é que pode acontecer? O que é que estou a ver? Primeiro, nenhum treinador de gabarito cabia para o Sporting nesta altura. Primeiro, o período de contratações está a fechar. Não foram eles que escolheram o plantel. Perceberam que o Kaiser não tem voto na matéria, portanto, provavelmente também não vão ter e, por tal, não aceitam. E eu não aceitava, e, portanto, duvido que algum bom treinador português, Vítor Pereira ou alguém assim, do estilo, queira vir para o Sporting nesta altura, porque se vier outro estrangeiro é mais um risco, não é? Ouvi muita gente na internet a pedir o Quique Setién, o que teve no Betis, para vir para o Sporting, acham que ele queria vir para o Sporting e não ter poder de escolha nos jogadores. Não, nós somos verdes e brancos como o Betis, mas ele não quer. O que é que me parece que vai acontecer? Portanto, vamos imaginar o que aconteceu com os rivais. Portanto, vamos ter o nosso presidente a ficar fechado uma noite em Alcochete, a ver se consegue imaginar um Alvalade, porque eu não digo Os luz, não é? encontros. Eu digo Alvalade, portanto, o presidente do Benfica disse que viu uma luz durante a noite. Eu estou a ver, a imaginar o Varandas a ver assim Alvalade durante a noite e a decidir, tipo, epá. Tem aqui o Raul José, ou o Lionel Pontes, que está no Sub-23, tem o Raul José, ou o Lionel Pontes, Raul José já esteve com a equipa, está aqui no scouting, isto também agora vai acabar a época das contratações. Pá, vamos lançar o Raul José. Vou dizer que tive aqui um Alvalade, e como tal, esta noite vi que o Raul José é a pessoa certa para, que já conhece os jogadores e já treinou com o Jorge Jesus muitos anos, e portanto será o Raul José a nossa escolha. Eu vou mais por aí, portanto, uma escolha, obviamente, menos risco, uma escolha de uma pessoa que já esteja lá dentro, conhece os jogadores. Então, e Raul José, achas que tem capacidade para lidar com as situações? Obviamente já estás a dizer que ele próprio conhece os jogadores e conhece a estrutura e sabe como é que tudo funciona e sabe como é que não é e vai ter liberdade de escolha que provavelmente o Kaiser não tem. A minha pergunta é, sendo efetivamente, e não sabemos Raul José, como é que o Raul se vai, permitam uma expressão, safar neste sítio? Deixa-me só dizer que eu estou obviamente aqui Especular. a dizer o que eu acho que vai acontecer e não qual seria a minha escolha. Portanto, fica aqui claro Certo. que não seria, obviamente, a minha escolha o José, mas estou a dizer o que poderá acontecer, o que eu estou a prever que possa acontecer e, portanto, uma cooptação interna, ou o Leonel Pontes, ou então o Raul José. Estou mais inclinado para o Raul José, devo dizer. Ou Saiu o Raul peseiro, eu acho que José. ainda volta ao peseiro. Eu acho que o Raul José é uma forte hipótese. E porquê? O Raul José sempre foi submisso em relação, e por mais que a qualidade que possa ter, e tem, de certeza, sempre foi submisso em relação ao Jorge Jesus. Se calhar tem um perfil até que encaixa no que procuram. Alguém que tenha alguém a mandar e pronto, faz como o Pedro referiu, o treino, não foi Pedro que referiste, o Sim. Kaiser treina, portanto o José treina, mudar aquele esquema, mudamos para 4-4-2, Jorge Jesus e pomos ali alguém a ajudar a ter liderança no balneário. Vai ser essa para mim o cenário que irá acontecer caso obviamente o Kaiser saia. Então, e já falámos um bocadinho de Kaisers e de Viedos e de Platas que estão desaparecidos em combate. Vamos falar agora num futuro não muito longínquo, porque já sabemos que na temporada 15 estaremos a falar dos mesmos temas, mas falando de um jogo que vai ocorrer no próximo domingo. É um regresso de Sapinto ao Alvalade, não com as cores que deveria nunca ter deixado de usar, no que diz respeito a ser do Sporting, obviamente. Pedro, o Sapinto vai apertar com quem mesmo? Com o Braga ou com o Sporting? Primeiro, espero que o Braga não compre viagens pela Ryanair, senão vai apertar com as hospedeiras. Esperemos que venha na TAP ou outra coisa qualquer. Brincadeiras à parte. Olha, o Sapinto pode vir fazer. Eu tenho medo que ele venha fazer uma graça ao Alvalade e espero mesmo que não aconteça, porque primeiro jogo em casa. Tudo em brasa, o estádio previsivelmente estará bem composto. O jogo é no domingo, não é? Sim. Às 9 da noite, Aquela hora aquele fantástica, horário. não é? 9 horas, portanto, aquele respeito sempre, sempre acentuado da Liga Portuguesa e do principal operador, a Sport TV, no respeito pelos adeptos que gostam de ir aos Principalmente estádios do de Braga, não é? futebol. Principalmente os Na, adeptos do Braga, não é? Eu acho que, exatamente, é isso que eu ia dizer, portanto, como houve tanto respeito e eles gostam tanto de ter as pessoas no estádio, marcam um jogo para as 9 da noite que, não, que nem interessa nem ao Sporting, nem aos adeptos do Sporting, eu não, Né, Braga. nem muito menos ao Braga, que deve ser um sonho, uma viagem de sonho, vir num domingo e chegar a casa perto das 5, 6 da manhã e depois ir trabalhar. É aquilo que qualquer um de nós, quando vai ver jogos de futebol, esse é o ponto alto, que é chegar quanto mais tarde melhor e, se possível, estar a dormir o dia todo no emprego. Portanto, passando esse pormenor ridículo, e há uma quantidade de jogos que estão a ser marcados às 9 e 9:30 e não sei o que mais. A época passada era ao meio-dia, Exato, portanto. mas eu espero sinceramente que o Sporting ganhe, que consiga. Vencer é absolutamente fundamental, para nos trazer aqui algum equilíbrio, e portanto, o Braga ontem venceu, fez um bom jogo, o Moreirense, e o Braga dá indicações de poder estar com uma equipa também ligeiramente superior ao ano passado. Acho curioso porque Benfica e Braga, à partida, nota-se ali qualquer coisa de equipas, ou o Benfica, pelo menos na continuidade do ano passado, e parte claramente à frente para revalidar o título. O Braga parece-me também com um conjunto de elementos que lhes pode trazer uma equipa para garantir uma luta com os lugares cimeiros. E Porto e Sporting completamente a dormir em digamos, em dimensões diferentes, o Porto com o tipo de problemas, seja o Conceição que ainda pensa que está nos anos 90 e o Sporting sei lá, com uma imensidão de problemas estratosféricos e, portanto, muito, muito apreensivo para ver o que é que domingo à noite vai acontecer, sendo que nesse domingo estarei na aldeia do meu pai em vésperas da Real e não queria ir nada triste para ver o fogo à meia-noite e ir para o bailarico e, portanto, gostava de ir descansado, tranquilo, já com a pulsação e com o ritmo cardíaco calminho para poder desfrutar, mas temo que possa ser um problema. E fruto desse jogo, novas coisas vão acontecer. Já agora, não posso deixar de afirmar que as declarações hoje do excelentíssimo senhor Dias Ferreira e do senhor José Eduardo são aquilo que de mais nojo me mete no atual Sporting. Eu não entro, não quero entrar nunca e nunca entro em questões de ataques às pessoas em si, acho, não é esse o objetivo, mas a forma, a estrutura das suas palavras, das suas declarações, é aquilo que, na minha opinião, os sócios não podem nunca mais permitir que regresse ao Sporting. É a idiotice, é de quem está à espera que a carne putrefacta esteja ali prontinha a ser debicada pelos abutres. E já se estão a posicionar, já estão ali a ver quando é que isto começa a dar para o torto. Depois utilizam aquelas célebres expressões, eu se abre a boca, se abriu a boca, disse a porcaria que disse. E, portanto, já se estão a posicionar os do costume. E aqui os sócios têm que perceber, não basta juntarem-se para quando é necessário, como aconteceu, porque entenderam que era melhor, destituir a anterior direção. É preciso, na minha opinião, volto a reforçar, que este tipo de forma de estar no Sporting, de pessoas que tiveram 30, 40 anos à frente, ou que estiveram em cargos ou em posições importantes, fossem elas nos Conselhos Leoninos, nas Assembleias Gerais, fossem elas onde fosse no, nos diferentes órgãos do Sporting ou perto das estruturas que estavam responsáveis do Sporting, este tipo de gente, que já nos custou milhares, milhões, não são custos diretos, não estou a dizer que o Dias Ferreira ganhou dinheiro com o Sporting, nem faço a mínima ideia, já o Zé Eduardo ganhou. Enfim, não vou entrar aqui porque foi a única pessoa até hoje que me tentou meter um processo. Mas este tipo de, enfim, sanguessugas, se calhar, pode ser um bom termo, não podemos permiti-las regressar ao Sporting. Não, porque isto é a base de problemas passados que eu acho que muitos sportinguistas quiseram. E acho que foi sempre a base, aquilo inicial do Bruno Carvalho, que era quebrar com este paradigma, e acho que inicialmente, por isso é que muitos, mesmo não gostando do estilo, estavam a seu favor, e portanto não pode permitir. E o próprio Varandas também tem que saber distanciar e mostrar que é diferente deste tipo de gente. E aí estou muito curioso para perceber, porque já sabemos que estes ataques vão acontecer progressivamente, consoante as derrotas ou os empates ou as más exibições do Sporting. É o clássico. E, portanto, preocupa-me hoje ter lido algumas dessas declarações. Pá, cada Mariana, um diz. consegues-me ouvir? Deixa-me só falar aqui uma coisa sobre o Braga. Não é sobre o jogo, Era mas é isso sobre. que eu ia pegar, diz. Pronto, sobre o jogo, o Pedro resumiu o que eu acho que pode acontecer, que é realmente temos mais um domingo trágico e mais um domingo preocupante. Ou espero que não, e que seja uma vitória, que seja a recuperação, que isto seja uma bola negra e comecem a ganhar. Pronto, vamos ter a esperança, embora acho que vai ser um jogo muito difícil. O Braga tem muitos bons jogadores, relembro o Horta, temos sempre que levar obviamente, com o Wilson Eduardo, capaz de em Alvalade marcar o golo da sua vida, e portanto não será um jogo nada fácil. Eu espero que realmente seja possível finalmente ganhar e dar uma alegria aos adeptos que tanto merecemos. Mas sobre o Braga, eu queria falar aqui sobre o comunicado do Braga. O Braga emite hoje um comunicado onde revela o que se passou com o Santa Clara por causa de um jogador em que eles estavam interessados, mas que o Benfica já tinha apalavrado, mesmo eles oferecendo mais dinheiro. E mais do que falar nesses bastidores do futebol, esses bastidores podres do futebol, o que me leva a pensar em termos estratégicos é o seguinte: existe agora, e parece-me claro, com este comunicado, um afastamento de Braga sobre a esfera do Benfica. E porquê este afastamento? Eu acho que existem aqui duas situações que devemos analisar. Primeiro, o Braga está-se a posicionar com uma maior ambição ao objetivo, claro, que têm de lutarem pelo título, ficar em primeiro lugar ou até ficar em segundo lugar para ir à Champions. Portanto, eles estão-se a posicionar e a criar estrutura para tal. Isto é um facto que posso, que tenho a certeza. Desculpa interromper-te desde já. O Braga continua a achar que faz parte então dos três grandes. E nesse Já sentido, lá vou, já lá para o Braga, vou. efetivamente, só existem três grandes e eles fazem parte Exatamente, disto. eu Desculpa. já lá vou, não, mas já lá vou, é pertinente, mas eu já lá vou. Portanto, eu acho que eles estão-se a posicionar, afastando-se do Benfica, obviamente que foi o campeão, com esse objetivo. Estão a fazer uma aproximação ao Porto, o negócio galeno é claro, é uma aproximação ao Porto, para mim isto é claro como a água, estão-se a posicionar junto do Porto, até por interesses económicos que pode haver com a construção do centro de estágio do Porto. Portanto, o presidente Braga está-se a aproximar, obviamente, do Porto. E nesta luta contra o Benfica que é o campeão, é o que domina o futebol português nesta altura. E digo mais, o Braga está-se a preparar, e agora indo à tua questão, para obviamente tentar tomar a posse de entrar nos grandes, ser chamado de ser grande, não tenho a mínima dúvida. O que aconteceu é que nos últimos anos houve duas situações. Uma, levaram com o presidente do Sporting que os colocou no lugar, e neste caso falo do Bruno Carvalho, que sempre combateu isso e sempre provou que desportivamente éramos superiores ao Braga, não deixou. E respondeu sempre à altura das provocações do Braga, e tivemos o único ato que eu acho positivo do Godinho Lopes, que foi levar o Salvador ao Museu do Sporting. Portanto, o que eu vejo é que existe esse posicionamento do Braga, estão-se a preparar para tal, e neste momento não vejo grande capacidade de reação da nossa parte e da nossa estrutura. Portanto, eu temo que a médio prazo nós poderemos estar realmente aqui com mais um competidor. Porque está-se a esgotar a nossa energia, e se nós rapidamente não mostrarmos a nossa grandeza desportiva, e mostrarmos com seriedade realmente que somos um grande, eu temo que o Braga se vá aproximar e apanhar-nos rapidamente em termos de disputa, não em grandeza, mas em disputa dos lugares cimeiros do campeonato. Tivemos quem nos evitou Então, isso, mas agora acho que estamos numa altura perigosa. certo, até porque o Braga tem vindo a crescer, efetivamente, até porque nós temos deixado com isso acontecer. E terminando as perguntas de futebol, até porque há pelo menos mais um tema para E já falarmos, temos pouco tempo. e já Dez temos muito minutos. 10 minutos. pouco tempo. Pedro, o mercado fecha efetivamente a dia 31, para além de capacidade de jogo, e podemos ir um bocadinho por aí, o que é que falta ao Sporting ir buscar o mercado? Eu acho que nós não vamos conseguir buscar já nada. Portanto, faltaria, na minha opinião, guarda-redes de topo, ou então voltamos à questão inicial da formação. Então, se calhar, para isso, mais valia começar já a preparar o Luís Maximiano, para ser um possível e um futuro titular do Sporting. Falta-nos um 6, parece-me que estamos claramente em inferioridade. Tenho dúvidas nos extremos, porque não sei se ele vai apostar nos Platas, nos Camachos. Tenho muitas dúvidas nos extremos. E falta-nos poder de fogo, pelo menos na frente. Era preciso alguém que nos garantisse pelo menos mais 20 ou 30 golos. E, portanto, há pelo menos aqui 3, 4 posições que são estratégicas e que o Sporting, sinceramente, não acho que vai conseguir trazer nada. Não, eu duvido até que tenhamos capacidade financeira nesta altura para o fazer sem Sem vender. vender. Sem vender Bruno Fernandes ou outra coisa qualquer, nem que seja um saco de batatas. Agora, a questão é que eu não. Eu já interiorizei que o menos mal que nos poderá acontecer em termos de, olhando para a equipa, é Bruno Fernandes continuar, porque realmente é dos poucos jogadores que têm qualidade muito superior, muito acima da média, e isso em termos de equipa do Sporting é altamente positivo. mas o mercado ainda não fechou. Eu nem quero imaginar, se o Bruno Fernandes sair, como é que esta equipa de Sporting vai ficar. E, portanto, eu já estou mentalizado que vamos arrancar a época com um conjunto de lacunas que não foram, vamos ver, até dia 31 o que é que se vai fazer, que podem não estar a ser colmatadas. E, portanto, enfim, arrancamos para uma época com coxos, com um treinador que está visivelmente sem capacidade, provavelmente para dar a volta a este contexto negativo do Sporting e do imediatismo de resultados que é necessário. E portanto, não, olha, vamos ver. Aqui faremos o programa quando o mercado fechar e vamos ver se efetivamente nessa altura se o Sporting conseguiu fechar alguma dessas lacunas, ou então que equipa é que efetivamente vai, os 24, 25 jogadores que vão ser o suporte de Marcelo Kaiser nas quatro competições em que vamos entrar, pronto, é um pouco por aí. Eu acho, é difícil perceber se o Sporting vai ao mercado, se não vai, se vai vender, e portanto vamos ter que olhar para factos concretos, e os factos concretos só os vamos ter no dia 1 de setembro, quando tudo fechar, e quando tudo, ou praticamente tudo fechar, e conseguimos olhar e dizer, ok, é isto que nós temos, e nessa altura já teremos jogado, portanto, jogamos agora no dia 18, pelo menos mais dois ou três jogos, portanto, estaremos na terceira ou na quarta jornada do campeonato, e já é um bom indicador para perceber em três ou quatro jogos como é que a equipa estará. E esperemos que Melhor e estejamos positivo. melhor, porque efetivamente precisamos. E efetivamente, já terminando quase O futebol. o programa, e terminando efetivamente o futebol, nós prometemos que queríamos falar de modalidades. Eu Vamos tenho efetivamente. só dois, Maria, tenho só dois assuntos sobre as modalidades, depois o Pedro tem mais, que acho que o Pedro preparou-se bem para isso. E eu ia Aí, começar pois eu por acho que aí. não vamos ter tempo, mas olha, logo se vê. Aí vou muito rápido, eu dou-te o tempo todo. Das modalidades, tenho dois pontos, dois Sim. tópicos, Mariana. Permite, então. Diz-me. Primeiro, ciclismo. Numa Assembleia Geral, o Conselho Diretivo disse que o orçamento das modalidades ia ser mais competitivo. Certo? Certo. Portanto, é público, foi dito. Não Sim. falaram em acabar com nenhuma modalidade e acabou-se o ciclismo. Primeiro ponto, deixo para essa discussão depois. Portanto, o ciclismo acabou no Sporting. Foi prometido que nenhuma modalidade ia acabar e o ciclismo já acabou. Ainda não há nenhuma explicação, porque podiam dizer acabou a parceria com o Tavira, mas estamos à procura de outra equipe. Não há nenhuma explicação, não vi nenhuma explicação. Portanto, modalidades mais competitivas. A verdade é que o ciclismo, como se provou no próximo domingo, tem muita gente a apoiar. Foi uma festa aqui na cidade do Porto. O Porto ganhou. Parabéns ao Porto pela vitória na volta a Portugal. Mas a verdade é que o ciclismo puxa muita gente e eu gostaria de continuar a ver as camisolas do Sporting por essas estradas de Portugal fora. Handball, só para informar que este ano, Handball e na Champions, a fase final, portanto, da Champions, o prize money de entrada são 800 mil euros. É o orçamento do Portanto, Sporting, praticamente. é o orçamento Certo. do Sporting. Portanto, existe realmente esta novidade, este prize money é muito elevado. O clube português que entrar, conseguir chegar lá, vai ter uma vantagem muito grande competitiva para a época seguinte, como devem calcular. E, portanto, seria bom que nós tivéssemos uma aposta, continuássemos esta aposta no handball. Portanto, eu estou a alertar só para mantermos a aposta no handball e é bom que se reforce a equipa, sobretudo na lateral direita. É só. Pedro. Mariana, eu das Pronto, modalidades foram só dois vou dizer, pontos. Diz, Pedro, eu das diz. modalidades só vou dizer o seguinte: as modalidades têm um ano, têm uma apresentação de um orçamento, vocês sabem perfeitamente como é que funciona isto, há uma previsão de orçamento e no final desse ano apresentam-se as contas reais, vê-se os desvios do orçamento e prepara-se o orçamento do ano seguinte. É um bocadinho diferente do relatório de contas, do ponto de vista da apresentação de contas é um bocadinho diferente, mas a construção do orçamento é sempre feita com os pressupostos, muitos deles são pressupostos históricos, outros são pressupostos de capacidade financeira que resulta de um conjunto, no caso Sporting, da cotização, de uma série de coisas, possíveis patrocínios, e portanto o Sporting apresenta um determinado orçamento. E eu das modalidades só tenho de dizer o seguinte: o Sporting apresentou um orçamento, apresentou as modalidades que tinha, ainda ontem apresentou o troféu Strompe com as cinco modalidades, que é uma novidade, e as coisas todas, e no final da temporada vamos ter a avaliação dessas modalidades. Quando tivermos a avaliação dessas, do que se passou nas modalidades e de tudo o que estamos aqui a fazer, nós temos que ser capazes de ser críticos e, se a coisa não está de acordo com aquilo que nós entendemos, e nós não podemos estar à espera e a dizer epá, vai outra vez chegar uma carta à casa para escolhermos. Não, os sócios é que têm que voltar. Mais uma vez, já que nós somos tão críticos em tudo, só temos que chegar ao final da época que terminar e dizer, oh, meus amigos, vocês prometeram o seguinte, isto não aconteceu, aconteceu o seguinte, convoca-se uma Assembleia Geral e coloca-se os pontos nos is. É tão simples como isto. É isto que nós temos que fazer. Prometeram que não cortavam modalidades, prometeram que iam ser mais competitivos, efetivamente baixar algum dos valores. Eu só espero que não prejudiquem com isso, não só as modalidades que nós estamos habituados a ver nos últimos anos e que ficamos muito contentes com o regresso do basquetebol, e temos aqui mais modalidades de pavilhão e é isso que nós queremos que o Sporting mantenha, como também há muito tempo que eu não ouço falar, e deixa-me um pouco preocupado, e vou falar nisso porque andei a preparar outras coisas em torno dos Jogos Olímpicos, do projeto do Sporting Olympics, que começou com 82 atletas, um projeto, o chamado projeto Rio, Tóquio, Rio 16, Tóquio 20, 82 atletas, judo, atletismo, dressage, natação, remo, ténis de mesa, tiro, trampolins. A última notícia que houve foi há 3 semanas, quando a Patrícia Mamona atingiu os mínimos no meeting de Pádua, e há 4 meses o Alexis Sanches, Alexis Santos, com os mínimos dos 200 metros estilos. E eu espero, bem, não só do ponto de vista pessoal, que eu sou fanático pelos Jogos Olímpicos, mas também por aquilo que representa o Sporting, e vocês os dois sabem perfeitamente, ainda agora, porque no número 2 da revista que nós também preparamos, vai estar lá o grande Carlos Lopes na capa e uma fantástica entrevista com ele. E, portanto, nós, o projeto olímpico é algo fundamental e eu não quero ver desaparecer nada disto no Sporting que eu idealizo. E acho que é possível do ponto de vista financeiro e é sustentável. E reequaciona, obviamente, alguns valores, podem ser mais baixos e procurar-se na mesma competitividade. Aceito isso perfeitamente, mas tudo o resto tem que ser mantido. E para terminar, a minha coisa, como estão sempre a dizer, que para não acharem que eu estou sempre aqui contra... e olha, só para deixar aqui uma nota também, sim, desculpa, está a interromper-te. Na primeira edição da revista da qual nós os três fazemos, sim, parte, acabei por falar da paracanoagem, que está então há poucos dias também de se qualificar para Tóquio. Exatamente. Portanto, efetivamente, nesse sentido também é importante falarmos não só das modalidades ditas normais, mas também, sim, das paralímpicas. Dos Paralímpicos, projeto que está a ser liderado pela Márcia Ferreira, não é? Exatamente. Sim, exatamente. E que efetivamente tanto tem feito também pelo bem deste clube. Pedro, ias falar também dos europeus de atletismo. Não, eu acho que eu tinha aqui uma coisa para falar, porque era uma coisa positiva, que é, eu nas últimas semanas eu tenho, não sei se, já não vou falar com a extensão que eu gostaria, mas nas últimas semanas eu tenho insistido bastante com a aplicação do Sporting, com a aplicação dos adversários. O Manchester United jogou no domingo, toda a gente sabe que eu adoro ver os jogos do Manchester United, já há muitos anos que sigo o Manchester United, e eles, o ano passado, um clube como o Manchester United lançou, só foi o ano passado, lançou a sua aplicação oficial. E eu, pelo que dizem, o Sporting estará para lançar uma aplicação em outubro, e o que eu gostaria, sinceramente, era que o Sporting, ao lançar essa aplicação, e é uma área do qual eu tenho algum conhecimento, gostaria, sinceramente, que olhassem para aquilo como uma ótica de um produto sempre inacabado e que pudessem olhar para aquilo que são 3 ou 4 funcionalidades. Não querer logo ir para um mastodonte cheio de coisas e que toda a gente se perde. Olhar para 3 ou 4 funcionalidades e dessas funcionalidades fazer um lançamento, as pessoas utilizarem, testar, analisar os dados estatísticos, ver os tempos de ecrãs, os tempos de sessão, saber qual é que foram mais utilizadas e, a partir daí, refinar, retirar, aumentar outras funcionalidades. E olho para isso e aquilo que eu gostaria e que acho que fazia sentido o Sporting ter era olhar para a aplicação como mais um meio de comunicação diferente do site, diferente das redes sociais, diferente de tudo o resto. Obviamente com todas as interligações que depois tudo isto vive num ecossistema, mas que fosse diferente, que olhasse para aquilo que está sempre na palma da mão. E quando está na palma da mão, o que as pessoas querem, principalmente os adeptos mais novos, eu olho para o meu filho, que tem 12 anos e que está sempre a olhar para o telefone e a ver, e pensar naquelas funcionalidades que são absolutamente fundamentais. As notificações, porque é uma forma de, obviamente, rápida chegar a qualquer utilizador. Depois, pensar no dia de jogo, e eu não é preciso inventar muito, é olhar, por exemplo, para o caso do Manchester United, é olhar para aquele Match Center e utilizar as estatísticas, por exemplo, pode ser como a Opta, cá em Portugal a Goalpoint tem contratos com a Opta, podia ser um parceiro para refinar um conjunto de estatísticas que poderiam ser utilizadas. Os adeptos gostam de olhar para aquilo e perceber quem são os jogadores que estão com mais passes retos, quais são os que ganham mais dribles, porque isso traz beleza, não é só para justificar determinadas ações, mas traz beleza a um jogo que tem muito disso e que também é muito, toda a parte tática obviamente está ligada a dados. E depois ter duas componentes, uma de notícias, que aí poderia ser até uma vertente vinda até direta do site, é fácil hoje em dia de montar isso com relativo, e depois uma coisa tão simples, lançar exclusivos em entrevistas, em formato vídeo, porque os jovens, a malta nova, principalmente, olha para aquele telemóvel com a sua televisão e a televisão deles anda com eles para todo lado, não está na sala. E aqui preparar conteúdos exclusivos, formato entrevistas, pequenas entrevistas do futebol, das modalidades. Pá, eu imagino uma app com estas quatro opções. Depois podem lá colocar no meio a loja verde e até os bilhetes, embutir é fácil lá com as webviews, embutir o próprio site lá dentro e a pessoa nem sair da aplicação e parecer que está dentro da aplicação e está a aceder já ao site da loja verde e dos bilhetes. Mas com estas quatro funcionalidades, tinha certeza que poderíamos enriquecer, poderíamos atingir uma franja de adeptos que nós precisamos, porque são esses que vão ser os adeptos do futuro, e depois ir refinando. E depois lançamos, e depois analisamos, e medimos, e olhamos, e vemos quanto tempo é que temos nestes ecrãs, quanto tempo é que as pessoas utilizaram isto, retira, coloca novas, faz análises, estudos de usabilidade, faz estudos de feedbacks aos utilizadores para perceber. Pá, tão simples. E, portanto, fica aqui os meus 2 ou 3 cêntimos, são pouquinhos, mas pelo menos para não dizerem que eu ando sempre a criticar, não ando. Eu queria era ver um pouco disto no Sporting. Olha, e sabem qual é que é também uma boa aplicação? A do Sporting 160, que está disponível para está disponível no formato Android. E meninos, temos mesmo que terminar. João, notas finais. O João está com em mute, se calhar desapareceu. Não, estava aqui encantado a ouvir o Pedro a falar da app e estava a tirar muito dinheiro para cá. Acho que quem pertence ao Sporting, ou quem está com esse projeto, se quiser ganhar 2 minutos da sua vida, podia ouvir o que Pedro tinha dito. Eu disse agora, portanto, acho bastante importante, o Pedro é um expert da matéria, e lá está, é uma crítica positiva, não é? Nós não criticamos por crítica, e o Pedro deu aqui uma estocadazinha bastante interessante sobre quem acha que só criticamos por criticar. Sobre algumas considerações finais. É dar um alento a todos os que nos ouvem, a todos os sportinguistas, bem precisamos. E, mais que tudo, é ganhar no domingo, obviamente. Submeter ao Braga perante um Sporting avassalador, que seja mais de 6 minutos e meio. Pronto, 15 minutos está Sporting para resolver a contenta logo cedo com 3 golos do Acunha. Pronto, é só um tempo preciso, já. Efetivamente. Pedro, desculpa. Era 20 milhões, já conhece, faz 3 golos, no mínimo 20, 25 milhões. Depois vendemos-lo para a Rússia, não tem problema nenhum. Para 27,5 mais. Ou isso, ou 20, também pode ser, mas também mais coisa, menos coisa, também. Por esse valor já aceito. Já fica minimamente aceitável. Pedro, tens alguma nota final que queiras deixar? Não, quero apenas que o Sporting ganhe no domingo, quero que ganhe os próximos 33 jogos, quero festejar, quero ser campeão, quero ser feliz com o Sporting. Não é pedir muito, acho que são coisas que são possíveis. Podia pedir para me sair o Euromilhões e isso ninguém me pode garantir. Também ninguém me pode garantir que eu possa ser campeão, mas que posso ser feliz com o Sporting, podem trabalhar para garantir e isso é possível. Muito bem, meninos, obrigada por mais um programa. Obrigado, nós. Obrigada a todos aqueles também que nos tiveram a ouvir, que nos vão ouvir a seguir. Exatamente. Obrigada por estarem desse lado e, obviamente, viva o Sport. Viva o Sport.